Introdução ao workshop número 449. Há muito sobre emoções nesse workshop, tomando consciência de nossa alma e ganhando confiança para usar suas habilidades. O Sr. Cash testou os buscadores de conhecimento e nossa capacidade de sentir o conhecimento da alma através do som, e até mesmo tirar funções. O principal obstáculo é nossa falta de confiança em usar nossa alma, e não colocar nossa alma como prioridade em nossa vida. O Sr. Cash disse que estávamos em contato com a alma quando estávamos no ventre de nossas mães e podíamos sentir a alma de nossos pais ali. Mas quando saímos para este mundo, começamos a prestar mais atenção à fisicalidade e perdemos a capacidade. Agora temos que recuperá-la, porque com a nova tecnologia, precisamos ser capazes de sentir nossas diferentes almas e trabalhar com elas. Isso também significa que precisamos conhecer o verdadeiro sentimento de nossa alma, porque é isso que nos permitirá transmutar. Portanto, tomar consciência das emoções negadas e escondidas é muito importante para o trabalho que está por vir. O Sr. Cash deu um exemplo muito bom disso quando uma senhora com câncer de mama do lado esquerdo, o que significa problemas com a mãe ou a filha, quando ela entrou na unidade de aprimoramento e ela foi capaz de trabalhar com questões emocionais mal resolvidas, com as almas de sua mãe e de sua avó. Parece que a compreensão e o entendimento sobre as emoções não parava de surgir nesse workshop. Houve uma pintura que foi feita com gancho e as cores vão mudar de acordo com a mudança nas emoções das pessoas próximas a essas pinturas. Na China, o Sr. Cash se comunicou com um casal através da alma, através do sentimento, e eles se entenderam. O Sr. Cash dá seu amor totalmente através da alma, e se isso for retirado, é doloroso além da dor. Doenças psicossomáticas são onde as emoções manifestam a fisicalidade através da alma. Isso acontece quando quando não temos consciência de nossa alma e de nossos verdadeiros sentimentos. Talvez eles sejam dolorosos demais para nos permitirmos senti-los e lidar com eles. Quando perguntado sobre o homem não ser capaz de aprender muito e que ele tem que repetir a mesma coisa várias e várias vezes e sentir a dor do longo e lento progresso do homem, ele respondeu contando uma história de seus dias de faculdade e as emoções que sentia quando subia os 5 lances de escadas para o seu apartamento e tinha que passar por muitos odores culinários iranianos diferentes pelo caminho dele, onde cada um trazia uma emoção que ele conhecia por ter crescido no Irã. O ponto parece ser que o homem muda sua emoção muito facilmente e parece não estar consciente dessas interações ou não ter muito controle sobre elas. E que as emoções são uma parte tão grande da vida do homem, de tal forma que ele não compreende suas emoções e muito menos é capaz de controlá-las. Então a próxima coisa que o Sr. Cash nos ensinou foi que você não terá esse problema quando viver na alma. A alma é pura, clara e transparente, como a luz do sol. Outro aspecto das emoções é que muitas das doenças da infância começam no útero, onde até mesmo o feto sente as emoções de ambos os pais, mas que os pais não entendem isto. Estes danos emocionais podem acompanhar a criança ao longo de sua vida, se não forem lidados. Ele explicou aqui que é mais do que suficiente que os pais tenham um único filho se eles derem todo o amor e os cuidados necessários para que ele atinja a maturidade. A dificuldade de amar alguém de uma língua diferente quando não se compreende a emoção da língua, talvez o verdadeiro amor não esteja se expressando e a relação assim se desmorone. Este é o workshop da emoção e precisa de muito tempo para ponderar sobre ele repetidamente. Além disso, há um ensinamento muito importante sobre as forças de campo no universo e em nosso corpo, que tanto o vácuo quanto as condições de centrifugação existem. Isso explica muitas coisas que nossa ciência tem perdido. Por exemplo, por que a Terra está indo em direção ao Sol e por que nossos ossos estão no centro do corpo, mas no crânio estão do lado externo. Isto tem a ver com as condições de vácuo dentro de outros vácuos e a condição de centrifugação ou rotações. Uma última coisa. As almas sinceras conseguirão transmutação. Obrigado por escutar. Índice rápido do workshop número 449. Estamos juntando as últimas peças para iniciar a transmutação e o transporte de um sistema para o outro. Teremos sucesso? Quão dispostos estão os passageiros? A pessoa pode estar disposta, mas a alma diz: não, não importa o que você faça, eu não vou me mover, porque não estou pronto, ou por qualquer outra razão. Temos que entender a totalidade da estrutura. Temos que ver se podemos transmutar a alma primeiro. O primeiro grupo de pessoas pode não ver a fisicalidade passando de um sistema para outro. Primeiro queremos ver se eles podem sentir a alma deles se movendo de um sistema para o outro. Isso pode nos levar alguns dias ou mesmo algumas semanas. Primeiro dominamos a arte da transmutação da alma. Depois, com vocês, decidimos o que vocês vão sonhar e todos vocês terão o mesmo sonho. Esse sonho será chegando à cadeira no outro sistema e pronto. Seu objetivo será: eu quero me ver fisicamente naquela cadeira. Será que posso sentir a essência de mim mesmo na cadeira do outro sistema? As pessoas disseram que podiam visualizar a transmutação ou pelo menos ter a sensação da visualização. Portanto, não é tão fácil como alguns podem pensar. Não é como o lançamento da NASA, onde se vê tudo na fisicalidade. Mas depois de gastar 30 bilhões de dólares, uma pequena válvula não funcionou e eles tiveram que abandonar a missão. Desta vez estamos trabalhando na dimensão do campo da alma do homem, onde você é o capitão e decide se deve ou não decolar. Não está mais em nossas mãos. Nas últimas semanas, seguimos esse critério, sendo sua decisão. Um casal alemão e um russo chegaram e ambos decidiram juntos ver a versão russa de Jesus Cristo. Foi porque ambos tomaram a decisão juntos que eles conseguiram. Um na intenção e na dimensão da luz, reconhecendo, e outro na dimensão da visualização como um campo. Este é um ponto muito vital para nós. Isto junto com a experiência do casal da semana passada que decidiu ir para casa juntos. As duas almas concordaram, como almas gêmeas, em fazer as coisas da mesma maneira, na dimensão da evolução e transmutação. Estas experiências nos dão a oportunidade de explorar o que chamamos de transmutação coletiva. Se, por exemplo, uma família de três quer ir para a Lua, eles irão. No entanto, ao invés disso, se a menina quiser ir para o parque de diversões, porque foram os pais que quiseram ir à Lua e não ela, ela apenas foi junto com eles porque eram os pais, então ela será deixada para trás nesse processo, porque não lhe agradou ir à Lua. Chega ao ponto que não podemos mentir. A decisão tem que ser um acordo coletivo no nível da alma e não apenas verbal. Será o mesmo na próxima semana, quando iniciarmos os novos sistemas. Você tem que querer sinceramente ser transmutado para outro sistema. Muito provavelmente este será o primeiro casal que aterrizaremos na Lua, porque eles têm uma compreensão coletiva do trabalho da alma e suas almas se uniram um ao outro. Nós lhe daremos uma câmera, ou quando eles voltarem, eles poderão registrar sua emoção em uma dimensão diferente. Na história do homem, um homem nunca poderia dizer como era outro homem até que a pintura fosse desenvolvida e fosse feita. Então um homem foi mais longe e desenvolveu ainda fotos, filmes e agora a gente tem um holograma. Há uma dimensão de visualização que é desconhecida pelo homem que se tornará disponível através da dimensão da transformação do conhecimento em imagens. Eu posso transferir o que vejo para você através da alma. Não há necessidade de uma câmera. E se eu não quiser que mais ninguém veja, eles não verão. Eu decido quem vê a foto que eu envio. Se duas almas estiverem conversando e virem algo, elas podem transferir a mesma imagem para você. No momento, este novo tipo de fotografia através de transmutação e transporte é desconhecido para o homem. Vamos introduzir gradualmente essa tecnologia nos próximos tempos. Quando aterrissarmos este casal na Lua, vamos permitir que eles tirem este novo tipo de fotografias. Vamos ensiná-los a usar a dimensão da alma para memorizar e lembrar a beleza e nada será escondido. Você verá a dimensão completa, incluindo a emoção da fotografia. No momento, você não capta a emoção junto com a fotografia. Em seus vídeos você vê o riso, mas não sente ele. Ou não sabe o que está acontecendo do outro lado, quem está fazendo essa pessoa rir, por exemplo. Com o novo conhecimento você verá tudo, porque você passa pela dimensão da emoção, a visão da emoção e a emoção do riso. A emoção do que chamamos som, tudo estará junto e será transmutado de um lugar para o outro. No próximo desenvolvimento, talvez as primeiras 10 pessoas não transmutarão, porque sua alma não está pronta, mesmo que fisicamente queiram fazer isso. A beleza da nova tecnologia é que não podemos forçá-lo. Não se pode forçar ninguém a fazer nada, mas você pode colocar no prato deles e se eles quiserem, eles podem pegar. O novo sistema de transmutação abre uma nova vida, um novo entendimento. ele vai definir e explicar muitas coisas que nós, como raça humana, nunca entendemos no mundo da criação. O Sr. Cash faz aqui um ruído deliberado de colocar um líquido em seu copo. A ideia é que devemos praticar a audição ou sentimento através da alma. Que o Sr. Cash continua. Com a nova compreensão da transmutação, seremos capazes de nos conectar com a essência da alma do barulho e você será capaz de dizer se é um chá, que tipo e cor é, ou se é adoçado, e todo o conhecimento ali. Você saberá se é uma laranjada ou um suco de maçã e se foi adocicado, ou se foi um café, descafeinado ou normal. Porque este é o novo nível de compreensão da emoção da totalidade. Este é o novo ciclo de conhecimento que se abrirá ao homem. Quando alguém lhe perguntar o que você está bebendo, ele já saberá o que é pela alma. Tudo nesta nova dimensão estará aberto à totalidade. Você verá todas estas mudanças que estão por vir. Nos próximos tempos, apresentaremos o sistema de energia universal, o qual todos vocês receberão energia, comida e tudo mais que precisarem. Todos os trabalhos mal orientados que o homem fez a si mesmo serão coisas do passado. A paz virá neste planeta, quando a tecnologia da criação for compreendida. Ela não virá assistindo a um espetáculo mágico. Isso virá, mas sim compreendendo o conhecimento da criação. Na próxima semana iniciaremos a transmutação de um sistema para o outro. Será que as pessoas serão capazes de sentir o cheiro de si mesmas ao passar de uma máquina para outra? O que acontece se lhe dermos perfume na dimensão da fisicalidade? Será que a alma sentirá o cheiro na outra máquina? No momento, nossos sistemas são feitos apenas para a raça humana. É um sistema que carrega as condições específicas da Terra. Vamos abrir para outras criaturas do universo, mas primeiro temos que ver se podemos lidar com isso. Temos que saber se nossa própria estrutura pode responder à totalidade. A grande questão é: o que vamos fazer quando aqueles que são de outras dimensões do universo entrarem no sistema? Um segundo desfecho é que, ao definirmos os parâmetros para as condições da Terra, saberemos qual de vocês não é deste planeta quando entrarem no sistema. Mesmo que vocês sintam, toquem, comam e criem crianças na dimensão da humanidade. Isto abrirá para nós uma nova dimensão ao aceitar que já fazemos parte da comunidade universal. Eles estão vivendo entre nós. Nós os respeitamos e honramos. Não os estigmatizamos, mas tentamos compreendê-los e respeitá-los. O novo sistema de voo nos dirá que você é de tal e tal planeta. Então, se você quiser ir à Lua, temos que mudar nosso sistema para adequá-lo. Assim, você poderá ter os mesmos prazeres que o homem da Terra tem. Ao mesmo tempo, temos que entender como colocamos essas posições em condições de trabalho. Uma das maneiras mais fáceis de movê-lo na Terra é usando a rede de telefonia celular. Outra maneira de levá-lo até a Lua é usar um laser suficientemente potente para apontar para a Lua e enviar um homem ao longo do raio laser para chegar à Lua. A Lua tem uma posição fixa em direção à Terra. Assim você não acaba em uma cratera ou não pegamos em algumas rochas em outro lugar. Onde eu te pousar é onde eu posso te pegar. Os sistemas de transmutação criarão uma condição de desapego e permitirão que nossas equipes de pesquisa explorem os limites do conhecimento da criação. Acabei de tomar um gole de uma bebida. Vocês, como buscadores de conhecimento, ouviram o barulho? Vocês foram preparados para fazer isso. Alguns de vocês que vieram aqui para o Centro de Lins devem ser capazes de sentir isso. Eu farei novamente. Sinta o gole. Sinta o que é a bebida. Qual é o sabor? Tentem sentir a emoção que é criada dentro de mim. O conhecimento é transferido para você. Uma vez que você faz parte da estrutura da comunidade universal, através da dimensão dos campos do universo. Apenas escute e tente ver. Fizemos um teste com Rick há algumas semanas. Isto é parte do mesmo teste, mas em uma dimensão diferente. Apenas escute. Não pense. Sinta através da alma. Escreva e eu voltarei a isso mais tarde. Há uma diferença entre sentir e adivinhar. Portanto, escreva agora. Isto ajudará a ganhar confiança em sua própria emoção. Depois, mais tarde, você entenderá o que estava falando e o que você tem que ajustar. Isto ajudará a conectar-se com a alma. Eu abro minha alma para toda a dimensão da criação. Agora você tenta ver se você está conectado. Aqui o Sr. Cash toma um gole de sua bebida. Vou lhe dar uma pista sobre a bebida. é uma combinação da emoção de diferentes nações e diferentes culturas. É preciso lembrar que eu viajei pelo universo e por esta terra e escolhi o melhor dos melhores quando se trata de compra de vida. A bebida que eu bebo tem que me dar prazer. Tem que ser algo que me permita transferir minha emoção. É como quando você está com sede e aquela primeira gota de água toca sua boca. Você fica satisfeito. Porque antes de entrar em sua boca, a água está no estado da matéria. Mas no momento em que ela entra em sua boca ou em seu corpo, ela converte-se no estado de Gans. Então, está no estado dos campos do universo. É por isso que o campo percorre toda a estrutura celular do corpo do homem. O corpo ao seu lado não sente sua sede. É só você que sente. E quando você toma aquele primeiro gole, cada célula fica satisfeita. Na semana passada, perguntei deliberadamente sobre a centrífuga, de uma maneira diferente. Como trabalhamos e como olhamos para a centrífuga. Muitos cientistas ainda não entenderam. Na verdade, eu estava me referindo à centrífuga quando perguntei sobre a posição da Terra em relação ao Sol. É impossível que a Terra esteja se afastando do centro do Sol. Se você entende o processo da criação de uma maneira verdadeira, então o conhecimento indica que a Terra está se movendo em direção ao centro do Sol. Agora eu explico a você por que os cientistas estão 100% errados. Ensinamento sobre as condições de vácuo e centrífuga. Os mesmos. Primeiro de tudo, se você olhar apenas para a posição física da Terra e do Sol, então sim, ela pode estar se afastando ou o que quer que seja. Mas há dois fatores principais que dizem a você que a Terra está realmente sendo puxada para dentro do Sol. O primeiro fator é que a Terra não é estacionária, é dinâmica, e está no final de, vamos dizer assim, um fio e sendo girada ao redor do Sol. A Terra está em uma condição de centrifugação. Na condição de centrífuga, o mais pesado sempre se afasta mais da força central e o mais leve chega mais perto dela. Nenhum cientista, nem qualquer estrutura científica jamais considerou que a Terra está em uma condição de vácuo do sistema solar e o próprio sistema está em uma densidade ainda maior de força de vácuo da galáxia e assim por diante para o universo e únicos, etc. A Terra está sob duas condições, uma condição de centrífuga e a outra em condições de vácuo múltiplo. O que fazemos em um vácuo? Obtemos a mesma resposta ou a mesma coisa ocorre se é em uma rotação de centrífuga ou em um vácuo. No estado de matéria da Terra, os gases mais leves sobem mais na atmosfera, por exemplo, um balão flutua para cima, afastando-se da Terra. Mas em estado de vácuo, o gás mais pesado sobe e o mais leve desce em direção ao centro. O mesmo se aplica aos gans, porém ao contrário, onde os gans são uma amálgama das forças do campo. É por isso que se vê a separação quando se colocam os gans um em cima do outro. Você já comprou aquelas areias coloridas, por exemplo, que quando você coloca uma areia sobre a outra, elas se separam? Você pode ver qual e onde cada areia colorida está. A mesma coisa acontece em seu corpo, onde você tem gans diferentes juntos. Quando você coloca os gans juntos, você cria uma condição de vácuo que separa as forças do campo. Na condição plasmática, os campos mais fortes estão no centro, e os mais fracos estão fora. Chamamos os campos externos de magnético, mas o que os buscadores de conhecimento não entenderam é que os campos gravitacionais devem ser mais pesados e mais fortes que o magnético para que puxem tudo para o centro. Acho que ele está aqui se referindo ao que a física chama de gravidade. No entanto, os cientistas não foram capazes de explicar isso completamente. Talvez seja por isso que quando se deixa cair uma pedra muito pesada e um pedaço bem leve de um galho, por exemplo, ambos caem essencialmente à mesma velocidade em direção à Terra. Devido ao desprendimento da Terra, ambos estão no estado de plasma e não afetaram o peso da matéria. E por isso são tratados como plasmas iguais, por isso que eles chegam ao mesmo tempo no solo. Essencialmente, eles não têm peso. O peso é uma condição de estado da matéria em relação à inércia do planeta. É assim que sua alma amadurece para alcançar a condição de separação da fisicalidade. O que isso significa? Há uma grande pepita de ouro de conhecimento aqui. Será que isso significaria que quando nossa alma amadurece, então não estamos vinculados ao plasma da Terra, mas sim ao universo? E se amadurecemos mais, então ao Únicos e finalmente ao Criador? Ponderar sobre isso traz muita alegria e liberdade. Como entendemos todas essas dimensões? Como fazemos uma distinção entre uma dimensão e outra para que possamos trabalhar com elas separadamente? Como separamos a compreensão da centrífuga trabalhando dentro do que chamamos de vácuo? E além disso, como entendemos as forças do campo plasmático que força a condição dos campos mais fortes para estarem no centro? Tudo isso depende das condições da manifestação. Todas essas condições exigem a compreensão das interações dos campos do universo e como eles funcionam em conjunto. Às vezes, o estado da matéria na condição de vácuo toma o lugar central, porque o fizemos em alturas à força do campo do plasma Gans. Aqui eu não tenho certeza do que ele quis dizer sobre isso, o que isso significa de fato. Mas vemos isso na estrutura óssea do homem. O corpo do homem é um vácuo total absoluto. O vácuo dentro do corpo é ainda maior do que o do espaço exterior. Testamos isso na Bélgica, onde criamos diferentes condições de vácuo de diferentes forças e observamos como ele funciona. Criamos condições de vácuo até cerca de 14, o que está além do vácuo ao nível de espaço. O vácuo cósmico atmosférico é cerca de 12. É estranho que o homem não tenha entendido a totalidade. Se considerarmos as leis do vácuo no corpo, como é que os ossos estão no centro? E você tem todos os outros ganhos presos a ele. Seus músculos, lábios, pele, estão todos conectados a ele. Não funciona, não chega a compreender a essência da criação. A explicação para isto é que existe uma condição de vácuo dentro de outra condição de vácuo que dita que o mais pesado vai para o exterior. O que é esta condição de vácuo secundária? Esta condição de vácuo cria forças de campo que se transforma na condição de raio de luz, que é uma amalgamação e transformação entre uma e outra. É por isso que seus ossos têm a forma que têm. Eles são esféricos na essência do campo, mas cilíndricos na essência da manifestação. Agora você entende por que seus ossos têm tal estrutura. Porque você perdeu forças de campo muito importantes que se encontram dentro disso, que é a sua medula óssea. A medula óssea cria essa condição. A medula óssea cria uma rotação de campo e é por isso que seu corpo pode sugar o sangue das extremidades internas da célula e a linfa entra através dela. Acho que aqui ele está se referindo aos microcanais nos ossos esponjosos pelos quais a linfa é atraída para criar o sistema imunológico. Nossos cientistas e homens da medicina ignoram a totalidade da ciência da criação. É por isso que você tem problemas com o sistema imunológico. Porque eles não entenderam que você tem um vácuo dentro de um vácuo e tem um sistema centrífugo das forças de campo, não no estado da matéria, o que leva à criação do corpo do homem. Este vácuo dentro de um vácuo é uma parte importante da construção de toda a estrutura do corpo do homem. Por que você tem um cálcio em cada célula do corpo? E o que a rotação do ferro no sangue lhe traz? Este é um sistema centrífugo com uma base sólida. Você tem medula óssea criando altos níveis de campo no centro da estrutura óssea que se torna centrífuga peso corporal. No estado de matéria, torna-se um ponto de fixação na próxima condição de vácuo que é o tecido muscular, sobre a pele do homem. Então você entende como a vida assim é criada. Temos que entender isto, caso contrário, não podemos criar vida em outras dimensões. Se não podemos passar pela transmutação no nível do campo, então em outra dimensão você pode manifestar seu cérebro e seu crânio como cálcio sólido em seu pé, por exemplo. Porque você cometeu um leve erro na compreensão do processo da criação. A unidade de aprimoramento nos ajudará a compreender o verdadeiro processo da criação para superar todas as coisas mal compreendidas que acontecem hoje em dia na ciência e especialmente na saúde. Depois de usar os GANs em pessoas que foram paralisadas, elas começam a se mover em horas e dias e a dor vai embora. Isso é porque você transforma os campos do estado da matéria. Você está convertendo sua emoção para a dimensão dos campos do universo dentro do universo do seu corpo. Quase todos os problemas do homem são porque lhe falta compreensão do processo da criação. Mesmo os cientistas mais inteligentes deste planeta são de mente estreita e presos no conhecimento com o qual foram educados. E se eles conseguem um pouco mais de compreensão, então se tornam arrogantes e não são capazes de entender o resto. Quando você se torna um buscador de conhecimento, você tem que entender a totalidade do processo do plasma, da física até a química e biologia, e então a essência da emoção, e então a essência da alma, que é o plasma de si mesmo, antes que se torne novamente outro ciclo do estado da matéria. Se você leva algo ao extremo, então você volta ao mesmo. O quanto você ainda não entendeu? Se você aumentar bastante a alcalinidade, se tornará ácida. Se você der o suficiente, você se tornará um tomador. Se você criar um potencial tão grande, você vai de voltagem para a corrente. Isso é o que nenhum homem entendeu. No próximo processo de regeneração dos ensinamentos da tecnologia espacial, você entenderá a emoção do ciclo da vida. Você não dirá: querido, eu sinto que você está passando. Porque com certeza você vai sentir exatamente o que ele ou ela está passando, porque você se fixa na emoção da alma. Você não dirá mais: querida, você não entende minha dor. Porque você terá se conectado ao seu campo de força, mas não fazendo isso como uma barreira da força do campo entre você e seu parceiro. Então a humanidade torna-se conhecedora da essência da criação, na essência da interação com a comunidade universal, não na dimensão do estado da matéria, mas na dimensão da força do campo. Isso se tornará interessante para nós, porque tentamos isso com vocês antes, e alguns de vocês tentaram por conta própria, mas não conseguiram fazer com que funcionasse, porque vocês nunca compreenderam toda a essência disto. Alguns dos buscadores de conhecimento, antes de virem para os primeiros testes em Lins, chamaram seus primos ou amigos e disseram: olha, eu vou para a unidade de aprimoramento, eu irei e verei vocês. Mas isso nunca aconteceu. Qual é a razão, já que seus primos ou amigos estavam esperando sua chegada lá? Isso foi porque a alma do primo disse: não, não quero fazer isso. Você quer, mas eu não. Porque eu sei o que vai criar para mim, e não é o momento para isso. Quando ambas as almas quiserem sinceramente fazer isso, então elas vão conseguir. Vimos isso na semana passada com os dois casais que vieram aqui. Ambas as almas quiseram e ambas as almas conseguiram. Testamos isto separando fisicamente os casais no sistema, porque então eles tinham que vir de posições diferentes. E eles ainda conseguiram, porque sentiram o mesmo. Nas últimas 6 a 8 semanas, testamos todas as combinações possíveis de compreensão do movimento da alma. Uma das buscadoras de conhecimento sentiu a dor de outra pessoa em seu sonho. A dor foi sentida por causa da proximidade das almas. Agora vamos voltar ao experimento que fizemos anteriormente para ver se você pôde sentir com sua alma a bebida que eu tomei. Verifique o que você escreveu em seu papel. O que eu bebi? Que combinação e que prazer me deu da memória dela? Depois veremos o quanto você chegou para entender o trabalho de sua alma e como você é capaz de trabalhar com isso. Aqueles de vocês que estiveram ao meu redor sabem que eu amo chá verde, especialmente pela manhã. Isto vem de minhas viagens na China e de compreender a essência e a beleza da nação e por que eles bebem isso. O chá verde é feito queimando as folhas e transformando as primeiras camadas em material nano. Portanto, o chá verde é, na verdade, um gancho, o que lhe dá uma energia por um período de tempo. É por isso que muitos chineses são muito magros, porque tomam essa energia. Como o primeiro chá do dia, eles fritam e queimam rapidamente as folhas de chá preto e isso mantém a cor verde. Como cientista, o chá verde me dá muito prazer de beber, porque carrega a emoção da nação e da cultura dentro dele. Tem muito significado para mim. A outra coisa que você ouviu foi a sensação de uma água pura da qual o chá foi feito. Eu a bebo muito quente, de uma maneira especial que eu gosto, e que ela carrega energia. A outra parte vem do meu passado como iraniano, que eu gosto, que é de sharbat, que é açúcar concentrado, derretido e deixado esfriar, e depois é colocado à madeira ou a um fio. E é o prazer de ter, porque é uma energia rapidamente dissolvida, especialmente quando eu tenho que ensinar. Ensinar requer muita energia. Aqueles de vocês que estiveram ao meu redor sabem que depois de 3 ou 4 horas de ensino no workshop de buscadores de conhecimento, estou tão exausto que literalmente preciso de uma tarde inteira, ou talvez até o dia seguinte, para me recuperar. Finalmente, com o chá, vem a essência do cheiro e do sabor do açafrão. Isso me dá uma elevação emocional. O açafrão, para mim, tem muito significado. É a essência do amor e da criação. Quando você toma um gole, ele revive todo o corpo do homem. Quantos de vocês acertaram tudo isso? E quantos de vocês acertaram apenas uma parte disso? Quanto foi o do conhecimento do saber e quanto foi do conhecimento da emoção? É a beleza e o sabor do chá verde, o odor do açafrão, com a doçura do açúcar e tomado como humano, que é a essência de sua criação com a água da vida. E tudo isso a uma temperatura muito alta. Qual é a emoção criada dentro de mim que satisfaz meu ser interior e minha dimensão de entender a totalidade? Através da satisfação da emoção, vamos reunir as diferentes culturas sob diferentes bandeiras e emoções de diferentes partes do universo. Agora que nos tornamos viajantes do universo, você poderia apresentar o chá a um homem do planeta Zeus? Aquele que me apresentou o chá verde me deu muito prazer. Como você explicaria para que eles sintam a essência da emoção e depois sintam na fisicalidade. Será que eles sentiriam sua emoção do que você dá? Sua emoção seria amor ou estaria maculada de desejo? Na vida futura do homem, saberemos como, onde e como estamos conectados um com o outro. Como eu disse muitas vezes, o adultério se tornará impossível na dimensão da comunidade universal, porque eles têm a emoção do compromisso e da conexão e se tornam almas gêmeas para a vida da alma. A separação só se torna possível se ambas as almas concordarem em se separar. Não se pode separar se apenas uma alma quiser. É a emoção da alma que cria uma separação. A vida dentro da dimensão do universo torna-se tão verdadeira e clara como o que eu chamo a luz do sol, transparente e completa. Ela se torna a vida sem dor. O homem, a partir de agora, entra numa nova dimensão de compreensão de sua própria criação e como foi criado. A totalidade é criada a partir disso. Quando o homem souber que pode criar criança através da essência da alma, será que teremos crianças com deficiências físicas? Essas crianças criadas a partir da alma seriam a luz do verdadeiro reflexo da luz do Criador, pois elas são criadas na essência da alma do Criador, e não na fisicalidade do ser, com todas as suas falhas e dimensões da alma. Agora você entende que os filhos de Mitra, na essência da compreensão, são puros, ainda que vivam em uma dimensão diferente da fisicalidade. A dimensão da fisicalidade do homem é deste planeta, enquanto que a dimensão da fisicalidade dos filhos de Mitra é do universo. Para onde quer que vão, eles se encaixam na sociedade, porque vieram das melhores luzes daquela sociedade, e não daquelas que estão maculadas. Mitra trouxe as melhores luzes de cada campo do universo, para criar suas próprias luzes, seus próprios filhos, que serão a essência da perfeição. Essa criança está entre nós. Temos que compreendê-la e valorizá-la. A criança de Mitra não é o mesmo que a primeira criança de Adão neste planeta. A criança de Mitra é a primeira criança de todo o universo a começar a nova criação, a nova dimensão da vida. É para toda a comunidade universal como um todo, como únicos. O novo ciclo tem uma dimensão da fisicalidade que é o ponto ou o lugar que começa. Em essência, a alma do Criador está dentro. A humanidade chegará a entender isto, pois a humanidade não tem escolha. A comunidade universal fará com que ele compreenda. Agora você tenta entender. Se você puder passar pela emoção de saber o que eu bebi, você terá a mesma emoção que eu. Você sentiu o cheiro? Você sentiu? Você sentiu a essência da minha alma querendo compartilhar com todos vocês e não para manter a beleza e o gosto que isso carrega apenas para mim? Será que você tomou um gole do copo da vida do Criador? Então você entende a totalidade do processo do Criador. Será que iluminou a alma ou refrescou a fisicalidade? A humanidade vai penetrar no novo entendimento que, embora a dimensão física da vida tenha significado, ela não tem importância, ela não tem a prioridade. Desapego não significa que eu não quero estar aqui. Ao contrário, significa que eu quero estar aqui porque quero desfrutar da totalidade da vida, não ser um amante de meio período. Mais tarde, hoje, vamos introduzir as mudanças que estão por vir. Chegaremos a entender a totalidade e criaremos esse entendimento a partir da dimensão da alma do homem. Temos que entender a totalidade da fisicalidade, a totalidade de todas as dimensões, física e emocional, transmutação, transformação, transferência do físico para o que chamamos transmutação e transferência e vice-versa. Quanto podemos mudar? O quanto podemos pressionar para compreender nossa própria limitação? A humanidade precisa compreender a totalidade para poder se tornar o homem do universo, e este conhecimento não vem livremente em como transferimos essas energias de um para o outro. Como compreendemos a emoção da totalidade? Precisamos pensar em fazer ou será que a ação virá até nós naturalmente? O quão natural isso chega até nós? Então viveríamos sempre na dimensão da alma? Ou viveríamos na dimensão da fisicalidade ou chegaríamos a compreender a fronteira e qual é a alma e qual é a fisicalidade? Então vem a grande pergunta para a humanidade sobre aqueles que acusamos de serem esquizofrênicos e terem múltiplas personalidades. Como eles trazem à tona suas personalidades para a dimensão física? Como eles compartilhariam a singularidade da fisicalidade? Ou criamos outra dimensão do problema, por não nos entendermos a nós mesmos como eles funcionam? Como reagiríamos se tivéssemos um esquizofrênico em um sistema e eles quisessem aparecer no outro sistema? Que almas se manifestarão no outro sistema? Ou se manifestariam duas ou três personalidades e uma se manifestaria como homem, outra como mulher, e ainda outra como o que quer que elas quiserem ser? Então, se chamássemos seu criador, os pais, eles teriam compreensão e entendimento? Todas essas são situações reais e possíveis para possíveis problemas que se abrirão a partir da próxima semana, através da realização dos testes de transmutação, onde centrifugaremos seus campos e os campos de um sistema corresponderão aos do outro, para que você saia como um homem no outro sistema. Podemos criar as condições de força de campo da Lua ou outra dimensão no outro sistema, o que nos mostrará como você aparecerá na Lua. Nós colocaremos o sistema na força do campo de campo do homem. Mas como você apareceria? Você teria 10 pernas e 20 braços? Porque é isso que você precisa na superfície da Lua? Se você voltar a todos os ensinamentos, sempre dissemos, faremos testes antes de ir a um destino para ver como você aparecerá naquele lugar. Agora chegamos a esse ponto. Nossos cientistas podem criar as condições da Lua para ver como você vai ficar lá. Os sistemas foram feitos. Eles estão apenas em pedaços para serem montados agora. Quando transmutarmos você de um sistema para o outro, obteremos a perfeição em ambos os sistemas, que ambos os sistemas imitam as condições da Terra. Previmos tal situação em nossos projetos. É por isso que da última vez colocamos as pessoas que ainda querem estar conectadas à Terra no centro dos sistemas. Isso se o sistema em que as colocamos não corresponder como elas querem ser manifestadas. Será muito interessante ver como você entende o processo de transmutação. Em uma condição, as pessoas serão manifestadas na sala, mas será que você ainda veria sua outra metade em imagem? Será muito parecido com quando você sonha. Você se vê em seu sonho no espelho e você se vê de volta. Fui às compras e comprei tal e tal vestido porque eu me vi usando em um sonho. No estado da alma, você ainda vê sua dimensão da fisicalidade, porque é isso que lhe serve. Agora você entende a totalidade do conhecimento da tecnologia do espaço. É absolutamente inacreditável. Mais uma vez que você entende isso, será a próxima etapa do seu desenvolvimento. Este parágrafo aqui foi um pouco difícil de entender. Aqui ele quer dizer que como em seu sonho, sua alma lhe mostra a melhor maneira de se manifestar, que ela se enquadra nas condições de sua existência. Mas então a fisicalidade tem que aceitar isso. Um dos dilemas que você enfrentará nos próximos tempos é que você pode estar com duas almas sentadas, conhecendo-se, entendendo-se, mas não vendo uma outra. É como quando você se senta entre dois amigos e se comunica sem falar. Você sente as emoções um do outro. Isso pode ser uma dor de cabeça para algumas pessoas que só gostam de pensar e falar de uma maneira física. Mas qual é a utilidade de pensar quando o outro já sabe através do sentimento? Então será que o homem precisa da emoção da língua e da voz? Tempos interessantes estão à nossa frente. De tantas maneiras, a perfeição da compreensão da totalidade está sobre nós. Não temos escolha. É hora de compreendermos isso. Agora podemos aperfeiçoar nossas vidas com a nova dimensão. Mas como podemos e avaliamos e colaboramos com isso para tornar isso uma parte de nós? Até onde podemos nos esforçar para compreender e trazer a manifestação da criação? Até que ponto a humanidade compreenderá o ensinamento de hoje e fará dele o início da evolução e a nova maneira de viver? Todos que vierem a partir da próxima semana para a transmutação terão que assinar um termo de responsabilidade para que você virá livre e voluntariamente de acordo com sua vontade. Tem que ser autenticada. Não entrem se não tiverem a carta com vocês. Então você nos dará o direito de realocá-lo através do processo de transmutação e transporte. Vocês mesmos têm que fazer a declaração de isenção de responsabilidade. Nós não faremos. Você não entrará no sistema se não tiver a carta autenticada e registrada que você quer ser um piloto de teste nesta série do que chamamos de avaliação e desenvolvimento da nova tecnologia. Tem que ser com o seu livre consentimento. Nós, como nação única, como uma nação, viemos mudar a operação da nação do homem neste planeta. Em muito pouco tempo, a Fundação Cash vai anunciar o estabelecimento da organização Uma Nação. Ela será administrada pelos buscadores de conhecimento e suprirá todas as necessidades do homem, incluindo alimentação, energia e tudo mais que precisamos para levar uma vida confortável. Vemos crise em todo o mundo, especialmente no Ocidente, com a comida e o resto disso, que foi criada deliberadamente ou o que quer que seja. A Fundação Cash criou uma nação, um planeta e uma raça e responderá de acordo com essa situação. Estamos apenas esperando para ver como ela vai tomar forma e qual é o melhor momento para intervirmos. Quando suas nações não podem lhe fornecer alimentos, tem que haver uma alternativa. Essa alternativa é o que chamamos de totalidade de uma nação. Vamos abrir uma nova dimensão nas patentes. Vocês têm as patentes, mas não as entendem. Agora vamos liberar novas tecnologias que todos podem usar imediatamente. Tiraremos a pressão da vida quando se trata de fome, calor e o resto, especialmente para os europeus e para o mundo ocidental. É diferente para os africanos, pois eles são bem cuidados, não importa o quanto o preço do petróleo sobe e desce, ou se não há gasolina ou carro para dirigir, pois eles vivem nas selvas, e os macacos não se importam desde que eles sejam amados pelo homem, ou sejam alimentados pelo homem, porque eles podem se alimentar da mesma forma que o homem na selva. Agora você entende que a totalidade do conhecimento e independência da fiscalidade fez com que fosse um prazer viver na África, porque você já é independente. Vejamos o que vem à tona. Nas próximas semanas, vamos ver quão rápido podemos criar a dimensão da transmutação e da transferência e uma dimensão de maior compreensão para que em outubro ou novembro possamos levá-lo à Áustria e depois enviá-lo de volta para casa. Como eu disse, é um dos nossos casais de buscadores de conhecimento. Deixe o telefone em casa e os dois entrem no carro, então mandarei um de vocês de volta para casa de uma maneira de... Desta forma, veremos a diferença entre a viagem física e a transmutação. Será que o parceiro encontrará o outro em casa quando ele ou ela chegar? Existia o desejo de ir para casa? O amor é tão forte que pode trazer o outro para casa? Testamos isso há 2 semanas com um casal. Ambos compartilharam o mesmo desejo de ir para casa e experimentar o amor. Agora você entende por que realizamos esses testes para que, após a conclusão, cada alma obtenha o que quer e precisa. Espero que tenham compreendido mais sobre o que está por vir. E espero que compreendam o novo conhecimento que compartilhamos com vocês, que está muito além da compreensão do tempo presente. Este novo conhecimento é como a primeira vez que apresentamos os Gans a vocês como um tipo diferente de energia. Agora nós o apresentamos a uma nova maneira de viver a vida do universo, e o homem não tem outra escolha senão aprender. Você pode negar, mas não pode fugir disso. Porque desta vez, você não pode se esconder nas selvas da África ou atrás das portas trancadas e dizer: não tem nada a ver comigo. Toca sua alma e tem tudo a ver com você, não importa onde você esteja. Este é o fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop número 449. A Fundação Cash está vendendo um quadro de um buscador de conhecimento que trabalha junto com a Fundação Cash por 3 mil euros. A pintura é também uma experiência com Gans e como ela afeta suas emoções. As cores na pintura mudarão de acordo com suas emoções. Não é apenas que você compra uma pintura, mas você se torna parte da pesquisa de plasma e você é solicitado a registrar as mudanças que acontecem com você e com o meio ambiente. Coloque as duas pinturas uma em frente à outra na sala e vá para o meio delas e sinta os campos. O Sr. Cash assinará pessoalmente as pinturas. Os quadros serão avaliados em centenas de milhares em um curto espaço de tempo. Os governos europeus estão propondo alguns pacotes de auxílio para ajudar as famílias na próxima crise, mas isso não será suficiente. A Fundação Cash está avançando rapidamente para liberar as unidades de plasma de gás e energia para a produção, que serão rapidamente disponibilizadas aos governos, para que a Europa não precise assim passar pela recessão, o que é esperado acontecer. Nós fornecemos a tecnologia e o conhecimento para criar o apoio às nações, para iniciar o início do processo de uma nação, um planeta, uma raça, para substituir as Nações Unidas como uma nação, pois as nações já estarão unidas em conhecimento e tecnologia. Decidimos, como buscadores de conhecimento de uma nação, como nossas nações de idiomas irão operar. Iniciamos o estabelecimento de uma política de uma nação, através da introdução da tecnologia e para estar disponíveis a todos os homens no ponto de necessidade. Eles lhe darão 500 euros para ser feliz por um tempo, mas nós lhe damos todo o conhecimento, o sistema e a tecnologia para ser feliz por uma vida inteira. Então você não precisa depender dos sauditas e o resto, e do perigo de ataque nuclear por um ou por outro, porque a mudança chegou e nós trazemos força e a aplicação do conhecimento. Com a introdução da nova tecnologia, vocês, como cidadãos, decidem como ela será implementada. Nós abrimos as patentes para vocês que leram, mas nunca entenderam. Agora vocês as lerão e entenderão, e o novo ciclo começará. Porque neste momento existe necessidade da tecnologia e, ao mesmo tempo, a política de uma nação entrará em funcionamento. Pergunta para o Sr. Cash: como a alma do homem se parece aos olhos da comunidade universal? Uma luz? Sr. Cash responde: Como você vê o Sol e outras estrelas? Como você vê Marte? Como o Sol é uma luz para você, mas os planetas são vistos como um estado da matéria? Você já pensou sobre isso? Lá você encontrará a resposta para a sua pergunta. As condições do equilíbrio do campo e as condições do campo ditam a compreensão, a observação e a emoção. Pense nisso de uma maneira mais fácil. O chá permanece no estado da matéria de um líquido, até entrar na boca, então ele se torna uma emoção. Ele ainda tem a dimensão da fisicalidade que nós gostamos de sentir à medida que o consumimos. É o mesmo com as outras condições. O que quer que eu decida sentir, eu posso sentir. Muita gente me diz, quando você pode ver todas essas coisas acontecendo, por que é que você deixa isso acontecer? Porque tem que acontecer. Tem uma razão, tem um ciclo. Quando eu estava na China, tive alguns encontros muito estranhos com um casal chinês. Eu realmente não precisava de tradução porque eu podia ver, sentir e entender o que estava acontecendo. Eu podia sentir a língua dos dois do outro lado da mesa e entender a emoção envolvida na reunião. Eles estavam falando fisicamente, mas também se comunicando na dimensão da alma. Quando me levantei para uma pausa, a conversa mudou. Eu podia ouvir e sentir a emoção da mudança, a maneira como eles estavam conversando um com o outro. Mesmo como eles estavam até se olhando, eu podia sentir o que eles estavam se comunicando um com o outro. Foi uma bela reunião. Na segunda reunião, eu transmiti a mensagem através da alma para eles, e eles pareciam entender porque a reunião era muito diferente. A interação emocional foi diferente. Naquele momento, eu disse a mim mesmo, quando o homem vai entender que eu vejo tudo, mas eu fecho meus olhos para isso. Não preciso que me digam. É a escolha que eu tenho, mas eu aceitei viver a maneira do homem, para entender a maneira de viver e de fazer do homem. Não é minha ignorância ou meu, como vocês chamam, ser simples. É apenas compreender como você vive no mundo do homem. O homem fez os carros e tudo mais. É o mundo do homem, e o homem fez este mundo para si mesmo, em sua fisicalidade, e nós temos que respeitar isso. Mas isso não significa que vocês têm que ir junto com ele e fazer todas as coisas ruins que o homem fez, e faz. Muitas vezes os buscadores de conhecimento que estão muito próximos de mim sempre dizem, Sr. Cash, você vê tudo, por que você não faz algo sobre isso? Por que você passa por toda essa dor? Eu sempre digo, eu tenho que aprender alguma coisa com isso, é por isso que viemos aqui. Mas vemos tudo, os desejos, as mentiras, as trapaças e tudo mais. Nada está escondido. Se você escolhe seguir o caminho da alma, então você vive essa vida da alma. Uma vez alguém me disse, a pior coisa com você é que quando você retira seu amor, dói mais do que realmente saber que o amor não está mais lá. Porque quando entramos em um compromisso para a vida, nos comprometemos com a vida plena e com a emoção da alma e nada mais. Com o amor pleno. Porque nós entendemos, então a alma entende. Mas quando é quebrado, nós nos afastamos para não levar a dor. Como buscadores de conhecimento, cada vez mais você entenderá isso. Você vai conquistar e aprender a distinguir se o que você vê está na luz ou na dimensão da fisicalidade. Como eu lido com a alma e como eu lido com o lado físico. Com este conhecimento, agora somos responsáveis por ambos. Até agora, só éramos responsáveis por alimentar a fisicalidade. Demos a responsabilidade pela alma a outra pessoa, como os padres, e eles nos ensinaram sobre o céu e o inferno, e eles chamaram a alma de Deus. Agora nós mesmos aceitamos a responsabilidade tanto pela alma quanto pela fisicalidade. Tomamos o caminho da vida de Mitra, onde pensamos o bem, falamos o bem e fazemos o bem. Porque quando você faz mal a si mesmo, e recebe tudo mais que vem junto com isso. Sua ação tem que ser perfeita, porque você o faz a si mesmo. Psicossomático significa que você faz suas próprias doenças ou desarmonias a partir do seu pensar, sentir e agir. O homem ainda não entendeu isso. Um buscador de conhecimento aqui disse ao Sr. Cash que sabemos o que você está fazendo por causa dos ruídos de fundo que ouvimos na gravação. Agora, se você pode estender isso ao conhecimento da alma, então você não precisa ouvir os ruídos de fundo, porque você toca a alma. Você também será capaz de sentir a emoção do som que o cão faz, quando ele é feito, ou o que está acontecendo quando você ouve outros ruídos. É interessante a rapidez com que os buscadores de conhecimento amadurecerão para isso agora que a nova tecnologia está se abrindo. Por causa da sua estrutura nano, o chá verde tem uma conexão com a alma. Quando você coloca esses materiais nano em um determinado nível de sal, ele muda para um gancho. Todas as nossas águas têm um pouco de sal nelas. O chá verde é feito de uma forma que é o que você chama de nano chapeado primeiro. As folhas são fritas frescas logo após a colheita e isso cria emoções diferentes, que se tornam assim disponíveis para você. Se o homem e os chineses entenderem como usar o chá verde, muitas doenças não existirão. Esta é uma das razões pelas quais os chineses têm uma vida longa. Entretanto, quando você faz um chá verde e joga a primeira água fora, você perdeu o processo da energia de alimentar a alma. Se você deixar os restos de chá verde no bule, ele se torna chá preto, porque a energia das partículas de nano é dada ao meio ambiente. O chá verde é, na verdade, um chá preto torrado. A parte torrada faz a cobertura de nano. Tradicionalmente, eles torram as folhas de chá na mesma noite em que as apanham. Desta forma, permanece fresco e lhe dá a cor verde. Para o consentimento autenticado, você dá seu pleno consentimento, livremente e sem força, para a Fundação Cash e suas operações subsidiárias, para que seu corpo e alma sejam usados para testes, avaliação e elevação do conhecimento do homem. Eu dou todos os direitos à Fundação Cash para fazer o que eles precisam fazer durante o tempo dos testes e não tenho nenhuma reivindicação. A Fundação Cash ainda está procurando pessoas para serem almas satélites de todo mundo. Precisamos de mais pessoas para fazer isso. A Fundação Cash está planejando na próxima quarta-feira iniciar os testes de transmutação. Primeiro, nosso objetivo é transmutar uma alma de uma unidade de aprimoramento para outra, não a fisicalidade, apenas a alma. Faremos isso por alguns dias e veremos como isso se processa. Depois disso, muito provavelmente enviaremos... Depois tentaremos a transmutação total da fisicalidade. Nossa equipe está construindo os dois primeiros sistemas verticais para a transmutação. Se você se lembra de algum tempo atrás, nós introduzimos as unidades verticais. Agora estas estão sendo montadas para serem um sistema de transmutação e transporte. Quem terá ou não permissão para transmutar? Perguntaram o Sr. Cash. Que alma permite que você vá? Se você estiver entrando no sistema para escapar, esqueça. Isso não acontecerá. Se você vier aqui para colaborar, para trazer e compartilhar o conhecimento, você descobrirá que será transmutado. Você tem que entender que não pode enganar o sistema, porque o sistema é você. Você é o capitão. Nós apenas fornecemos as instalações e, de certa forma, a pista. É você quem tem que fazer o voo. Você terá que decidir sobre quais condições você realmente quer voar e até onde você quer levar isto, o que chamamos de transmutação e transporte. Aqui, nesse momento, há uma fala bem longa da Azar. E primeiro ela disse que ela aprendeu que café, chá, cebola, alho e pimenta quente encapsulam mais sua alma. Sr. Cash não respondeu isso. Em resumo, ela continuou e falou: todos esses anos você nos trouxe muito conhecimento para nos libertar e a nós mesmos e à humanidade das algemas da fisicalidade deste planeta. Mas no final, o Senhor deixou a decisão por nossa conta. Em cada ensinamento você traz constantemente a mesma coisa, mas talvez de maneira diferente. Mas no final das contas é a decisão da humanidade de ir com a nova tecnologia. Você não pode nos forçar. A ação tem que vir de nós. Parece que durante todos esses anos de ensino, nada parece estar clicando para muitas pessoas. Então também é possível que no final tragamos nossa própria destruição? E para você, é uma jornada muito dolorosa, porque todos os dias você continua fazendo a mesma coisa repetidas vezes, esperando que nós consigamos. Estamos conseguindo? Sr. Cash responde: Azar, quero lhe explicar algo, como conseguimos e o que decidimos com tudo que passamos. A experiência de vida é uma coisa muito boa para se avaliar. Em resposta à sua pergunta, o Sr. Cash contou aqui uma história sobre sua vida durante seus dias de faculdade em Londres. Eu vou apenas resumir brevemente essa história. Então, durante esses anos, o Sr. Cash teve a ideia de que queria viver no centro de Londres. Então, ao invés de viver na periferia, como ele estava vivendo, ele encontrou um loft e que é como se fosse um quarto no último andar sobre o telhado, onde se vêem as vigas e as grandes janelas. Nós consideraríamos isso como uma espécie de apartamento de artista. Todos os dias ele tinha que subir 5 lances de escada para chegar ao topo, e pelo caminho cada andar tinha 2 portas que ele tinha que passar. Parece que a área que ele vivia era provavelmente uma área pobre. Não havia luzes no prédio e apenas refugiados iranianos da Revolução que viviam lá. Depois de trabalhar com fome o dia todo e antes de sair da faculdade para voltar para casa, ele pensava no que iria cozinhar para o jantar. Mas ao subir as escadas e passar todos os andares com o cozimento de comidas iranianas acontecendo lá dentro, ele mudava de ideia sobre o que queria cozinhar. Como ele também é iraniano, ele tem associações emocionais com os diferentes pratos iranianos que estavam sendo cozinhados. E isso acontecia dentro dele enquanto ele subia as escadas e absorvia todas as diferentes emoções através dos cheiros. Quando ele chegava em casa, havia muita confusão sobre o que cozinhar. E isso não acontecia da maneira como ele planejava. e porque mais emoções entravam dentro dele. Então ele disse: isso é o que é emoção. Como podemos nos ater a ela, avaliá-la e compreendê-la? Cada cultura e língua tem uma emoção diferente associada a isso. Um inglês que subisse aquelas escadas nunca reagiria dessa maneira, porque ele seria apenas, porque aquilo seria apenas um cheiro de cozinha para eles, e de cozimento. Os membros do Conselho Universal têm que entender isso sobre a linguagem e emoção. Todas essas emoções entram em jogo se você quiser entender o trabalho da raça humana. Temos que tentar compreender os desejos, a mudança de emoção na interação com outras emoções, a compreensão da mesma e ser capaz de aceitar as dores dela à medida que você passa pelo processo de compreensão. Isso traz muita solidão, traz muita compreensão da totalidade. Como vemos isso? Como aceitamos isso? E até onde vamos nos sacrificar para compreender isso? Será que esse sacrifício nos traz algum ganho? Por exemplo, se nos apaixonarmos por um parceiro de uma cultura totalmente diferente, de uma língua diferente e de maneiras diferentes de entender a vida, e damos tudo para tentar satisfazer esse amor, o que chamamos de amor, então no final não dá certo. O amor mais profundo não estava lá, você não compreendia ou compreendia mal. O amor nunca esteve lá. Se você não fala a língua de seu amante, então você não entende as nuances da língua, ou a língua não falada, onde a emoção está sendo expressa. O Sr. Cash diz que compreende a emoção da língua inglesa porque se o inglês o que o faz. O tempo da juventude é o tempo em que você entende as emoções. Isso é diferente de falar dicionários de inglês, onde você acaba cometendo muitos erros e mal entendidos. Os dicionários não lhe dizem as emoções das palavras. Nós não temos este problema com a alma. A alma diz exatamente o que significa, implica e aplica exatamente o que quer dizer. Isso traz muita dor, muita compreensão e muito entendimento da totalidade da essência de uma raça. O quanto você vai aceitar? Na cultura iraniana há algo chamado tarof. No Irã, esta palavra significa que às vezes você diz algo, mas você não quer dizer realmente aquilo. Você realmente quer dizer o oposto daquilo. Parece que eles não querem desapontar uma pessoa, então eles dizem algo positivo. Por exemplo, alguém pode dizer para você ir até a casa deles, mas na verdade eles não querem que você vá até lá. Através da cultura e da emoção que você deve ser capaz de dizer se eles realmente querem que você venha ou não. Uma buscadora de conhecimento disse uma vez ao Sr. Cash que quando ela vai a um lugar, ela se sentia muito mal e não se sentia bem. Então o Sr. Cash disse para ela usar uma combinação de ganhos de CO2, zinco e uma outra coisa, e depois voltar para aquele mesmo lugar e ver como ela se sente. Mais tarde ela disse: nunca mais me peço para fazer isso novamente, porque descobri que 80% das coisas erradas que vejo com os outros estão de fato comigo. Uma senhora foi para a unidade de aprimoramento com câncer de mama no lado esquerdo. Câncer de mama do lado esquerdo significa problemas com a mãe ou a filha. Ela disse que quando estava no sistema, ela resolveu o problema com as almas da mãe e da avó, o que elas não fizeram na fiscalidade. Então o Sr. Cash disse a ela que talvez ela tenha mudado a condição do seu câncer. Nós trazemos essa mudança através da emoção para a dimensão da fisicalidade. É importante que compreendamos o que causa o câncer. Não é apenas a interação de outras pessoas com nossas emoções, mas o maior problema é a interação de nós mesmos com nossas emoções. A partir de agora, o homem resolverá esses problemas. A morte por câncer e outras condições psicossomáticas emocionais auto-infligidas se tornarão uma coisa do passado para o homem. De certa forma, acabando inconscientemente com nossa fisicalidade através de nossas emoções, isso vai parar. O novo entendimento dará uma nova dimensão e extensão à vida física do homem, porque lidaremos com as emoções no início, quando elas começam, e não no final, quando o câncer já está presente. O câncer também traz consigo muitas outras coisas. Nos testes da unidade de aprimoramento, das últimas semanas, vimos os efeitos da expansão da alma e como ela muda a fisicalidade. O homem com Parkinson, que só podia escrever uma palavra, entrou no sistema para um teste voo. Quando ele saiu, ele foi capaz de escrever 5 frases sem parar. Ele não fazia isso há 10 anos. Se você disser isso a alguém, eles dirão: isso é impossível. Mas, na verdade, é a alma que faz o trabalho. É a expansão da alma para se preparar para voar, que equilibra muitas coisas e a fisicalidade assim aceita. A alma pode fixar a fisicalidade que ele mesmo criou. Já a medicina não pode fazer isso. Pergunta para o Sr. Cash. O Sr. Cash sabe se nós temos a alma certa para fazer a transmutação? Ou pode ser que ele nos diga: não, você não é o indicado para isso? O Sr. Cash responde: eu não tenho o direito de decidir, sua alma decide. Um navio de cruzeiro de 1,6 bilhões está disponível porque a empresa foi à falência. O Sr. Cash teve a ideia de se alguém comprasse, ele poderia se tornar o centro do governo mundial, uma nação. Um navio, contudo, uma nação independente que pode flutuar para qualquer nação. É um pensamento muito intrigante. Onde este novo primeiro-ministro da Inglaterra vai encontrar 130 bilhões para apoiar a atual situação econômica de sua nação com energias e alimentos? A população da Inglaterra é de 70 a 75 milhões. Isso é cerca de 2 mil euros por orçamento familiar. De onde virá esse dinheiro? Então você entende o quanto os governos têm guardado, ou se não têm guardado isso, de onde vão tirar esse dinheiro? De você. O dinheiro não tem valor a poucos metros da Terra. Então, pelo que estamos lutando aqui? Pergunta ao Sr. Cash. Quando o Sr. Cash diz, com a emoção da alma você transmuta para qualquer posição no universo, o que será que é essa emoção da alma? Como ela é e em que condição a alcançaremos? O que realmente precisamos para alcançar esta condição e elevação? Sr. Cash responde. E se você disser ou se você entender que já tem? Você a negou. Você não precisa alcançá-la. Já é parte de você. Já está em você. Já nasceu com você. E você é por causa disso. Isso é tudo o que é. É tudo o que precisa ser. É só isso. É só isso que tem que ser. Isso é tudo o que você precisa entender. Aqui o Rick complementa. Nosso apego à fisicalidade é o que nos impede de sentir essa emoção normalmente? Sr. Cash responde. O que você quer dizer com isso? O Rick aqui complementa. Bem, você diz que esta emoção da alma está presente, mas nós não a reconhecemos ou não prestamos atenção a ela. Talvez porque nossa atenção esteja ocupada com nossos apegos à fisicalidade. Temos momentos periódicos ao longo do dia em que esta emoção está disponível, se não permitirmos que nossa fisicalidade simplesmente esmague tudo junto com a monotonia da vida comum. Sr. Cash responde, nós damos prioridade. Damos mais prioridade à nossa dimensão física do que à nossa dimensão da alma. Fazemos isso desde o início, do ponto de nascimento. Se você for ensinado desde o estabelecimento do feto que você tem a opção de viver das duas maneiras, como seria? Estamos cientes da alma quando estamos no ventre da mãe, mas não estamos cientes disso quando se trata de estar na fisicalidade. Os filhos ouvem os pais durante seu tempo no útero da mãe. A alma da criança sente a alma dos pais. Em casos extremos, vemos danos psicossomáticos pouco antes ou imediatamente após o nascimento, o que significa que a alma já passou pela fase de dor, ou o que quer que seja, e já passou por mudanças psicossomáticas. Vemos isto com crianças com distúrbios de pele, digestão e respiratórios no momento do nascimento. Veja o que causou isso. O quanto o marido e a esposa brigaram um com o outro. Quanta briga havia no ambiente da mãe em diferentes formas, não necessariamente gritando e berrando, mas emocionalmente e o resto. Você pode resolver isso imediatamente se souber a causa. Você não faz isso com pomadas e cremes ou qualquer outra coisa, você faz isso elevando a alma da criança, do bebê. Se uma criança é criada na dimensão da alma, você não verá muita doença ou o que quer que seja, porque ela se encaixa em seu ambiente. Vemos crianças de bom caráter em famílias onde há verdadeiro amor e cuidado de ambos os pais, e um caráter bem diferente onde há muita briga em casa sobre quem é o chefe e tudo mais. Não é necessariamente gritar. Nesses casos, a criança está sempre doente e doente durante toda a vida porque a alma é tocada e ela sentiu isso. Os pais não entendem isto. Uma vida que está cheia de adultério e tudo mais, e que supostamente deveria ser perfeita, mas não é, dá este tipo de condições. E adultério aqui não significa apenas sexualmente. Pode ser por pensamentos como, oh, ele gosta disso, portanto eu farei outra coisa. Ou, eu farei algo porque ele não gosta, mas eu gosto, e coisas assim. É muito intrigante entender o processo de nascimento. Por que você vê crianças bonitas de pais bonitos? São genes? E por que você vê algumas das piores crianças indesejáveis de pais bonitos? Um homem que é feliz com uma mulher bonita ou uma mulher feliz com um homem bonito e se sente orgulhoso de estarem juntos, que a felicidade e a alegria criam felicidade assim no feto, é uma combinação dos dois. Isso não significa que outras pessoas não possam ter filhos bonitos. Quando você vê uma alma brilhante, ela pode ser de qualquer cor ou raça. Uma alma brilhante e luminosa não precisa ser uma criança bonita. Beleza, lindeza, tudo isso vem da conduta na vida física. Não é a beleza do rosto. Esta beleza é uma pele profunda, é superficial, vamos dizer assim. Isso é o que a humanidade tem que entender. Vamos aprender muito com a nova compreensão do ciclo da vida. Não para ser cruel, mas se você entender isso completamente, você pode entender a verdadeira essência da política de uma criança que tem na China. Se você entender isso no nível da alma, né? É mais que suficiente ter um filho. Se você mantiver essa única vida, uma única alma, até o ponto de sua maturidade, até o ponto de perfeição, é como um exército para cuidar dessa alma até a perfeição dela. Um dia o homem entenderá isso. Você não tem tempo para mais filhos. Mas hoje em dia, nós apenas tentamos dar a nossos filhos a melhor roupa ou as melhores coisas da vida, mas não alimentamos a alma deles, para que o melhor venha para a existência deles. Muito em breve, o homem vai mudar. Aqui um buscador de conhecimento estava refletindo sobre os ensinamentos do Sr. Cash e trouxe uma longa pergunta a seguir. A pergunta é a seguinte: Sr. Cash, eu estava assistindo ao workshop número 380, onde você mostra uma posição abaixo da úvula e explicou que o campo de força superior do ar é transferido para a alma do homem. Em seguida, você explicou que a alma do homem planeja o posicionamento da boca e do nariz para seu próprio uso. Mais adiante, você disse que se criarmos uma condição abaixo da úvula, podemos expandir a alma além da fisicalidade. Depois eu fui para o workshop número 125, onde você explicou a interação de dois reatores com dois núcleos, e depois nos disse para irmos às primeiras páginas do livro número 1. Com esse entendimento, li as páginas 14 a 16, onde você falou sobre a tecnologia de reatores, fissão e fusão por diluição de plasma. Havia algo sobre diluição por plasma e quebra da barreira de Coulomb. Depois continuei assistindo o workshop número 125, onde você falou com o Douglas dos Estados Unidos sobre fazer um reator com dois núcleos, no qual ele tinha óxido de cobre no centro com água de plasma de CO2, mais uma gota de seu sangue na esfera externa CH3 com líquido, para elevar o pH. Ele viu a luz de plasma quando girou as bolas, e sua esposa o viu se movendo em câmera lenta. Então a pergunta é: naquele ponto onde há uma conexão entre os carbonos CH3 da esfera externa e o carbono do CO2 no centro, e como o hidrogênio é mais leve que o oxigênio, será que isso expande os campos? Foi este o resultado da diluição do plasma e da quebra da barreira de Coulomb, como você fala no livro? Sr. Cash responde: a quebra da barreira de Coulomb cria e libera energia, e essa energia é o que nós vemos como luz. A energia dentro do corpo do homem é igual a 18 bombas nucleares de Hiroshima. Se você calcular aproximadamente quantas células estão no corpo do homem e quanta energia foi liberada pela bomba, então você pode descobrir quanta energia cada célula tem. Então a energia de cada átomo que foi junto para fazer aquela célula. Mas não é apenas a liberação de energia que cria a luz. É a velocidade com que se libera essa energia para outro ambiente. A fricção da liberação de energia cria a luz. Esta é a parte que muitos buscadores de conhecimento novamente não entendem. Quando você explode uma bomba nuclear, não há nenhum dano feito por si só, é apenas uma liberação maciça de energia, ou seja, até atingir o seu corpo. Então essa energia terá um efeito sobre você assim. O quanto ela o ilumina, quanto ela moverá as células dentro do seu corpo e quanto outras coisas podem acontecer. Portanto, não é como você conectou o carbono e qual foi a energia, é como você consegue liberar energia e a que velocidade que conta. Portanto, vemos isto como parte do trabalho. Como criamos essa velocidade de liberação, e às vezes você pode fazer isso por remoção, às vezes pode fazer isso por uma colusão, e às vezes você pode fazer isso por todo tipo de movimento. Depende de como entendemos isso. Você pode não ver a luz como uma luz visual, você pode ver no nível da alma, porque essa luz ainda vem da interação dos campos. A barreira de Coulomb é outra pele na estrutura da cebola, ainda mais dentro dela à medida que você vai descascando, uma casca após a outra, e a seguinte. Tente entender sobre a coleção de campos e o que suas interações criam, e o quanto você pode acrescentar, e o que você pode tirar e o que isto libera. Esta é a parte do trabalho que estamos ocupados tentando entender. Isto criará muita confusão para muitos buscadores de conhecimento. Pergunta aqui para o Sr. Cash: quanto aos problemas físicos relacionados à alma? Eu conheço uma pessoa que nasce com problemas nos olhos relacionados ao sistema nervoso do olho. Essa pessoa que eu conheço é um adulto completo, muito gentil, memória extraordinária, mas tem muito pouca capacidade com seus olhos. Ele tem um pós-doutorado em matemática abstrata e se lembra de tudo que ele lê. Ele é muito humano, mas fora da norma padrão, e é uma pessoa amável. Primeiro de tudo, que sua condição tem a ver com a alma dos pais ou o ambiente de seu nascimento, ou isso não tem a ver com isso? E foi apenas um acidente? Esta alma talvez queria mostrar que mesmo com problemas nos olhos, ela pode fazer algo mais com sua mente, alma ou cérebro? Existe alguma melhoria futura para essas pessoas quando elas envelhecem? O Sr. Cash responde: é uma combinação de tudo. Deixe-me explicar mais profundamente, porque isto é algo que temos que entender. Algumas pessoas podem dizer que é cruel, mas é a realidade disso. É uma combinação de tudo o que você disse, mas a interação dos campos das almas na dimensão da fisicalidade de seus antepassados. A maneira como olhamos para os olhos de uma criança e dizemos ele tem os olhos da avó ou o cabelo da mãe, portanto é uma coleção. É por isso que Bahá'u'lláh disse: rezem por seus filhos 20 anos antes deles nascerem, antes de serem concebidos. Mas os filhos na cultura do Oriente Médio costumavam se casar com 10 ou 11 anos de idade. Isso significa que os avós têm que rezar para que os netos nasçam e não apenas os pais. Volte para entender a verdadeira vida de Mitra. Quando os bisavós pensam, falam ou fazem o bem, seus filhos aprendem com eles como fazer filhos perfeitos. O bisneto ainda pode ser perfeito, mas tem que interagir com as condições do ambiente. Se você criar uma alma perfeita, ela ainda pode usar quaisquer imperfeições para se tornar uma fonte de elevação para os outros. Estamos aqui para servir e não para ser servido, em todos os níveis. Na sociedade, as pessoas costumam dizer que você herdou os olhos de sua avó, mas você também herdou os pecados dela e o belo trabalho que ela fez também. Não é exclusividade, mas sim inclui tudo isso. É por isso que quando uma raça inteira trabalha da mesma maneira, todos pensam, falam e fazem o bem, então toda a sociedade se torna correta. Então o que você espera se eles forem pelo caminho oposto? O maior problema é que precisamos entender a totalidade, não apenas a individualidade, mas todas as posições e fases. Pergunta para o Sr. Cash. Bem, eu acho que ambos os lados de sua família são de famílias militares. Sr. Cash complementa e responde. Então, o que eles fizeram? Quem eles mataram ou apoiaram? Não é apenas o que eles fizeram ou que trabalho seus ancestrais tiveram. Depende dos efeitos, do resultado do que fizeram e das almas que tocaram. Há algum tempo atrás eu estava falando com um líder mundial muito influente e suas palavras e sua compreensão me tocaram. Como chefe de Estado, ele tem a última palavra a dizer se deve ou não executar alguém. Ele não queria carregar esse fardo, então montou um grupo para decidir se havia um erro no julgamento sempre. A razão disso foi porque ele não queria trazer o problema de matar alguém inocente para sua linhagem. Isso mostra o quanto este homem estava pensando à frente, que sua ação afetará suas futuras gerações. É assim que devemos viver. Então entenderemos quanto poder nossas ações têm e como elas afetam não apenas nossa linhagem, mas toda a raça. Aqui vou resumir brevemente sobre o vídeo 18 minutos de Joel da França, mostrado sobre seus testes com vinhedos realizados ao longo de 2 anos. Ele começou há 2 anos usando os anéis colocados com gães e algumas esferas em apenas uma parcela de sua terra. À medida que se tornou bem sucedido o processo, ele expandiu para todo o vinhedo. Ele usou os gães em anéis, mas não o aminoácido, e não em uma formação estelar. Ao invés disso, ele baseou seu projeto na troca de campos entre os gães, sendo mais forte alimentando o mais fraco. Os resultados foram fantásticos e incluíram um aumento de 150% na colheita, uvas bonitas e vibrantes. Ele não teve que gastar os 80 mil euros normais em produtos químicos para o vinhedo. Ele não teve problemas com doenças, enquanto que seus vizinhos têm problemas graves ainda. Além disso, quando a geada chegou em janeiro, suas uvas não foram danificadas. Há muitas coisas interessantes para se assistir neste vídeo. Também as uvas foram vendidas para a marca chamada Chateau Libby. À medida que esta tecnologia está sendo pesquisada e descoberta, explicamos e compartilhamos isso com você imediatamente. Nenhum conhecimento ou tecnologia jamais foi compartilhado desta maneira antes. Esperamos vê-lo na próxima semana. Este é o fim do índice rápido do workshop número 449.